Irmãos, nessa semana eu recebi um incentivo de alguns irmãos de fale mais sobre a vinda de Cristo, a volta de Cristo, final dos tempos. E se você prestar atenção, há um crescente das ministrações em direção a todo esse conteúdo. Então, eu já tenho ministrado a vocês algumas coisas sobre o tempo que estamos vivendo. Domingo passado eu compartilhei algo que não pode ser tido como apenas um assunto técnico ou intelectual, né? A questão da nossa realidade pós-moderna, ela precisa ser vista como um conhecimento absolutamente necessário para qualquer pessoa. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo, como essa sociedade está, como as coisas estão acontecendo, para eu me posicionar diante do Senhor. Eu não quero ser um religioso pedindo milagres, pedindo mágicas, pedindo misticismos, ou esperando alguma coisa emocional assim forte, um anjo assim, na minha fantasia assim. Não, eu preciso primeiro de entendimento. Você pode ler a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, e você vai ver a história de Deus com o homem, Deus trazendo entendimento. Por isso Deus nos deu o cérebro. O entendimento não acontece fisicamente no cérebro, mas ele não acontece sem a estrutura física do cérebro. Por isso Deus nos deu neurônios. Por isso Deus nos deu condições em exercícios de desenvolver essa atividade dos neurônios e desenvolver a forma, a condição de pensar, elaborar raciocínios, discernir sentimentos, ter fatos, ter dados, pensar. Por isso a palavra do Senhor diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e a fé é a certeza. Certeza não é uma convicção emocional, certeza é um resultado de entendimento. Por isso estudamos. Por isso queremos os moveres do Espírito, moveres pentecostais, moveres sobrenaturais. Não conseguimos sair do lugar sem os moveres do Espírito Santo, que são coisas assim, que vêm, são sobrenaturais, são coisas que vêm do céu. Senhor, mas nós não podemos ter só isso, nós precisamos ter também as certezas. O entendimento da palavra, a leitura da palavra, a busca pela palavra. E se você não lê a Bíblia no seu dia a dia, leia a Bíblia, leia livros, leia a Bíblia inteira, leia a sequência das cartas, leia os evangelhos, leia livros que nos ajudam a entender os princípios doutrinários que Deus traz na sua palavra, mas não seja uma pessoa que só assiste televisão. Guarde isso. O meu pastor um dia me disse: se eu sou uma pessoa que só assiste televisão, eu sou dos mais rasos, dos mais limitados, e serei um dos primeiros a serem manipulados pela mídia e pela estrutura do anticristo. Mas se você lê, você desenvolve a condição de entendimento, e ler acima de tudo a palavra, mas também ler os livros que te fazem melhor profissional na sua área, os livros que te fazem mais adestrado para o ministério que você ama, que você gosta, que você se interessa ou que você precisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja uma pessoa com um propósito. Eu, todos os dias do meu ano, estou lendo algum livro. E você vai ver que é possível todos os dias do ano estar lendo 2, 3, ou 4 livros. Todos os dias do ano estar lendo. E claro, todos os dias lendo a palavra, vivendo a palavra, proclamando a palavra. Por isso nós estamos entendendo sobre essa sociedade pós-moderna, em que as pessoas não querem mais formação do conhecimento, elas só querem ter o conhecimento disponibilizado através de um aplicativo. Se aquilo der dinheiro, eu vou lá, pago um pouquinho e aí eu acesso o conhecimento. Mas Deus quer que eu e você cresçamos no conhecimento. Por quê? Porque a sua vinda é breve, está muito perto. E a palavra do Senhor nos diz que o maligno vai enganar, se possível, todos os santos. Quase todos estão sendo impactados por experiências que vão diminuindo a fé, diminuindo o amor, nos tornando mais robotizados, mais à mercê dos arquétipos, das estruturas, dos algoritmos. Não, Senhor, eu quero pensar, eu quero analisar, eu quero ir para diante do Senhor orar com razão, eu quero adorar com razão, eu quero cultuar o Senhor, um culto racional. Eu não estou dizendo um culto só razão, mas eu estou dizendo, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu penso, eu sei o que está acontecendo, eu sei porque eu tomo as decisões, eu sei porque eu estou sendo guiado dessa forma, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou buscar. E hoje eu ainda quero ampliar um pouquinho mais sobre essa palavra, falando sobre, primeiro, Laodiceia. É interessante que a gente vê na Bíblia, lá atrás, nos dias da Babilônia, Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego, nós vemos aqueles servos de Deus que foram levados cativos. Eles eram a nata, eles eram os mais graduados dos MBAs de Israel. A Babilônia foi lá, pegou eles e levou cativos para assessorarem no palácio do rei. E você sabe a história, Deus deu destaque a esses quatro. De uma forma muito específica, Deus deu destaque a Daniel pela sua excelência, pela inteligência, pela dependência do Senhor, pelo temor ao Senhor, pela vida de oração na palavra. E o Senhor, no contexto ali, o Senhor fez com que Nabucodonosor tivesse um sonho e Daniel interpretou o sonho, e aquele sonho deveria ser estudado em todas as universidades, porque aquele sonho revelou os quatro maiores impérios do mundo. E você pega hoje, mais de 3.000 anos depois, você vê claramente que esses quatro maiores impérios do mundo são absolutamente tudo o que havia sido profetizado em Daniel. Essa é uma característica da Bíblia, essa é uma característica da palavra do Senhor, essa é uma característica do reino de Deus na terra, essa é uma característica do cristianismo. O Senhor é o rei que governa sobre tudo e sobre todos. Os planos de Deus são absolutos, são soberanos, e tudo o que está acontecendo na Terra, inclusive a pandemia, Lula, Bolsonaro, Trump ou China, não importa, tudo está debaixo do governo de Deus. De coisas que Deus estabeleceu e não tem demônio, nem o próprio Lúcifer consegue alterar o que Deus estabeleceu. Ele tem que se envolver no que está posto, ele tem que distorcer, ele tenta roubar, ele tenta manipular, mas ele não consegue sair de um plano que Deus estabeleceu lá atrás e vem se cumprindo absolutamente em todos os detalhes. Então, Deus revelou a Daniel, que revelou a Nabucodonosor: olha, a terra vai viver esses quatro reinos, e serão assim, assim, assim, assim, assim. Da mesma forma, Deus trouxe a João, na ilha de Patmos, outra revelação que diz respeito à história mundial. E essa revelação, às vezes, lida no Apocalipse só como assim, as sete igrejas do Apocalipse, os sete anjos, as sete cartas. Mas eu e você precisávamos estudar, não só na universidade, mas na nossa vida cotidiana, quais são as revelações que Deus já deu acerca do mundo, para que eu alinhe a minha vida segundo aquilo que é o que foi determinado pelo Rei dos Reis. Então eu quero pensar na minha agenda, nas minhas férias, nos meus investimentos, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, de acordo com esse plano, essa estrutura imutável que Deus definiu. Então, assim como os quatro reinos, Deus também deixou claro as sete igrejas. As sete igrejas eram sete igrejas da Ásia. E essas sete igrejas tinham características que dizem respeito a sete períodos da história da humanidade. Que dizem respeito a sete períodos, ou estágios, ou estações da história da igreja. Então nós temos lá, eu não vou ministrar, já tem uma ministração no site sobre as sete igrejas. Eu quero só relembrar você, nós temos Éfeso, nós temos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E na igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim, em Apocalipse capítulo 3, verso 14, leia comigo. Apocalipse 3, 14. Você que está em casa, dia 5 de setembro, dia 12 de setembro, você vai participar do culto aqui, no auditório. Nós precisamos, Kleber, inclusive deixar aqui, olha, vamos fazer já as marcas, tem que ter aqui desenhado e o espaço reservado para cadeira de rodas, e dentro do protocolo, aqui para o nosso auditório é uma, nós vamos colocar duas, porque se alguém precisar vir de cadeira de rodas, até de cadeira de rodas vai poder vir. E aqui tudo já é feito. Se precisar até subir no auditório, aqui no altar aqui, olha, aquela rampa já foi feita dentro das medidas técnicas, aprovada pelo Corpo de Bombeiro, para que a cadeira de rodas suba aqui. Então, ninguém precisa ficar em casa. Se não for cadeira de rodas, se for muleta, a gente pode trocar, igual faz no hospital. Põe uma cadeira de roda ali, nós temos uma cadeira de roda aqui, vamos deixar lá, a pessoa vem de muleta até aqui e entra de cadeira de rodas. Então, ninguém vai... Agora, se precisar de leito... Cabe também, a gente pode colocar um leito ali naquele canto ali, ó, aquelas quatro cadeiras vazias. Mas então ninguém vai precisar ficar em casa, né? Ninguém vai precisar ficar em casa. Vai ter alguém aqui que vai ajudar, até com a ambulância, se precisar trazer. Irmão, se você já tinha uma desculpa pronta, agora você... Amém, Wagner. E vai sair curado. Levanta, nós podemos até fazer um varal ali com as próteses, com as muletas, não tem uns lugares assim? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fostes frio ou quente, assim porque és morno. Às vezes nós somos morno. Ah, não sei, desanimado. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Deus diz à igreja de Laodiceia. Uma igreja da Ásia naqueles dias, mas uma igreja que representa a história da humanidade e uma igreja que representa a história da igreja. E a última das igrejas é a igreja de Laodiceia. E a essa igreja Deus diz assim, vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Versículo 17, pois diz, estou rico e abastado. Realmente é a igreja mais rica de toda a história da igreja. A igreja mais abastada. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Visão espiritual, discernimento espiritual. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, igreja de Laodiceia, sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Jesus está perto de chegar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está querendo que eu e você tenhamos experiências pessoais, no secreto, dentro de casa, na vida pessoal com o Senhor, profundas experiências com ele. Ao vencedor, ele está dizendo, esse período é um período que precisa batalhar e vencer. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu oro ao Senhor inúmeras vezes, Senhor, eu quero reinar com Cristo no milênio. Sei muito pouco sobre isso, mas já sei que a tua palavra diz que o Senhor vai ter dos teus filhos muitos que vão reinar sobre cidades no milênio. Eu quero ser um dos que vai governar cidades no milênio com Cristo. Ah, pastor, eu não penso assim, não. Eu penso assim, se Deus me der um cantinho lá no céu, já está bom demais. Não, Senhor, eu não quero menosprezar tudo que o Senhor fez com tanta graça, com tanta excelência para mim. Seja sentar no trono contigo, seja ter pedrinhas na coroa, seja, Senhor, ter uma coroa, seja ter um nome, seja ter um lugar de trabalho no milênio sobre as nações da terra. Eu quero isso, Senhor. Eu quero estar do teu lado. Eu quero fazer parte da tua equipe. Eu quero, Senhor. Eu não sou capaz. Eu não tenho essa qualificação, Senhor. Eu não me sinto digno para isso. Pelo contrário, se eu for olhar para quem eu sei que eu sou, Senhor, eu vou descartar toda a possibilidade. Mas, Senhor, não é na força do meu braço, é no poder do Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus. Eu quero ser um crente de excelência, eu quero ser um cidadão de excelência nessa terra e crescer tanto que o Senhor vai me capacitando para que eu, no milênio, seja mesmo um líder de Deus. Não abra mão disso, Senhor. Eu queria incentivar você a ter isso. E quando nós começamos a entender o contexto que estamos vivendo, a gente começa a ter mais condição de entendimento e de decisões. O Senhor vem e diz assim, ó, os quatro reinos, os quatro impérios, são esses, e se cumpriu. Aí o Senhor vem e diz assim, as sete igrejas, são essas, e se cumpriu. As sete igrejas eram exatamente isso que Paulo, ou que João escreveu. As sete fases da história da humanidade são exatamente isso. E lá na minha ministração sobre essas igrejas, sete igrejas, eu falo de características de cada fase da história da humanidade. Até a reforma está lá na igreja de Sardes representada. Reforma em 1500, representada lá na igreja de Sardes, profetizada lá com João, lá na ilha de Patmos. Deus é perfeito, Deus planeja, Deus faz as coisas com excelência, eu quero ser assim também, Senhor. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, e Laodiceia é um nome grego que significa opinião do povo, ou opinião de cada um, e nós estamos vivendo absolutamente a era da opinião de cada um. A internet propiciou isso, a internet consolida e amplia isso, a internet faz com que todo mundo seja senhor da sua própria opinião, e em momento algum Deus está querendo que eu e você sejamos pessoas que não têm opinião. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que têm opinião, mas essa sociedade está nos levando a sermos pessoas individualistas, em que a minha opinião, segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu decido, o que eu quero, é o que vale. E essa é a igreja de Laodiceia. É mais fácil eu assistir um culto pela internet com aqueles pregadores que eu gosto, que eu amo, porque eu concordo com o que eles falam. Ou eles concordam com o que eu sinto, eles concordam com o que eu quero, então eu só consolido a minha Laodiceia. É mais difícil esse negócio de ficar tendo relacionamento, tem atrito, tem problemas, tem dificuldades, cada um de um jeito, e eu tenho que me deslocar, eu tenho, não, aqui na internet, mas tudo mais, não, Senhor, eu não quero essa realidade de Laodiceia, eu quero voltar uma igreja. Aí você volta à estação anterior, ela se chama Filadélfia, e Filadélfia significa no grego amor fraternal. Ah, mas eu amo meus irmãos, amor é um verbo, e ele demanda convivência para as ações que são típicas de qualquer verbo. Então eu quero discernir tudo isso, Senhor. Eu quero ter entendimento e eu não quero ser Laodiceia. E aí se você vai para a história, para os homens, para a ciência, para aquilo que se estuda, você vai encontrando também todo o lastro, todo o respaldo, toda a representação do que Deus diz sobre Laodiceia na boca até mesmo de homens ateus. Há um estudioso chamado Guy Debord, e ele, um profundo escritor, um profundo estudioso da sociologia e da comunicação, e ele, em 1967, francês, escreveu lá em Paris um documento, um texto chamado A Sociedade do Espetáculo. 1967, tinha nada a ver com a internet, nada a ver com o mundo que vivemos hoje, absolutamente nada igual ao que você vive hoje. A estrutura da sociedade hoje é completamente diferente de 10 anos atrás. mas ele já via isso. A ideia de uma sociedade de espetáculo foi colocada por ele, não só por conta do visual, mas por conta de todas as coisas, riqueza, burocracia, estruturas sociais, moda, títulos pessoais, o cotidiano complexo da vida humana, tudo isso supervalorizado e numa estrutura mesmo de espetáculo. Eu não preciso estender no comentário, basta você ver como hoje se comunica, se o menino é, se a criança, o bebê é menino ou menina. E eu quero falar com você, irmão, nada de errado em fazer, o pastor não concorda que a gente faz aquele show, aí eu até pensei que não vou fazer do balão que estoura, né? Porque o balão estoura, aí solta a bolinha rosa, ou então solta azul, porque eu não estou querendo rosa ou azul. Não sei o que. Eu estou até pensando em fazer um negócio mais legal ainda. Eu estou pensando, não, irmão, pode fazer o que você está fazendo. Não se preocupe. Mas isso precisa ser observado. Isso faz parte de um contexto muito maior, em que tudo precisa ser um espetáculo. Você tremia, eu tremi, assim, as pernas. Fui lá na casa do meu sogro, seu Ari Frederico. Assim, eu vim aqui porque eu quero casar com a sua filha. Não tinha foto, não tinha filmagem, não tinha gente, não tinha internet, não tinha avião passando com a faixa. Não tinha anel com um rubi, com uma pérola, uma coisa assim. Minha casa é casamento. Não teve nada disso. E eu quero repetir, Pedro, você planejou um monte de coisa aí, né, Pedro? E o pastor falando um negócio lá, meu Deus, não sei se eu faço. Pode fazer tudo que você planejou, Pedro. Não há nenhum problema nisso, irmão. Mas eu preciso entender que isso faz parte de um contexto. Eu não posso atacar isso porque isso não é o alvo do ataque. Eu preciso entender o contexto. O contexto é de tudo que tem que acontecer. Precisa ser espetacular. O culto tem que ser espetacular, a luz tem que ser, o som tem que ser, o aniversário tem que ser, tudo tem que ser espetacular, o governo tem que ser, tudo tem que ser algo que gera um espetáculo. Essa é a nossa realidade. O sistema social, o sistema econômico do mundo todo, mediatizado, tudo tem que ser publicado, tudo tem que ter likes, tudo tem que ter muito seguidor. As relações pessoais estão substituídas por esse modelo. Agora, não me interessa tanto o que está acontecendo agora, interessa que eu preciso filmar para publicar. Até o casamento, ou a festa, ou o culto. Estava assistindo um vídeo de um culto que o irmão me mandou, e aí está um mover de Deus no culto, só que quem estava filmando mais do meio e à frente, não parecia nem mesmo o coral, ou os irmãos estavam ministrando, aparecia, era uma infinidade de telas de celular, todo mundo. Eu falei assim, gente, então esses irmãos não estavam desfrutando do momento, eles estavam preocupados em filmar. Tudo tem que ser mediatizado. Os equipamentos, os recursos tecnológicos vão nos permitindo isso, cada vez mais é poderoso. E aí, eu e você precisamos, o tempo todo, ter alguma coisa legal para publicar. E aí nós caímos na questão do espetáculo, que talvez seja a mais palpável, que é a estética. Como é que eu e você vivemos? Como é que eu e você estamos buscando a Deus, buscando uma igreja, buscando estar em um culto? Como é que eu e você estamos por dentro, nas expectativas, no coração, nas orações, pedindo ao Senhor? Será que não estamos atrás de coisas que vimos numa foto, numa imagem, num referencial de espetáculo, de coisas lindas, brilhantes? E olha, Deus é um Deus de coisas lindas. Deus é o Deus dos espetáculos. Eu moro num lugar alto e todos os dias a gente assiste ao espetáculo do pôr do sol. Que coisa maravilhosa. E quando chove, a gente vê a chuva lá no sul, ou lá no oeste, ou no leste, ou lá no norte. A gente vê onde, a gente vê as nuvens, a gente vê o movimento. Que espetáculo! As nuvens, a chuva, o sol. Deus é um Deus de espetáculos. O problema não é o espetáculo, o problema é eu e você, sem percebermos, estarmos manipulados, dominados por aquilo que é artificialmente espetáculo da terra. Eu não quero isso para a minha vida. Onde vou passar férias? Eu quero poder passar férias aonde Deus me der, aonde eu puder, aonde eu descanso, aonde eu tenho prazer. Quem sabe é lá na roça. Não tem que ser espetacular. Eu não tenho que buscar um fotógrafo para fazer as fotos especiais para o público. Não. E olha, eu quero repetir, eu vou insistir isso com você, irmão. Talvez você esteja planejando essas férias lá na Maldivas, até contratou um fotógrafo, já até planejou, a menina vai fazer os posts para você. Faça o que você quiser, irmão. Não se sinta mal em fazer nada. Só não faça aquilo que é artificial por conta só de espetáculos. Não queira impor a sua opinião, o seu jeito, o seu estilo. Não queira isso. A palavra do Senhor nos traz com muita clareza que essa sociedade é uma sociedade Laodiceia. E os homens trouxeram um detalhe desta sociedade que diz respeito ao espetáculo. Uma vida social regida por imagens. E há uma característica estudada por esses mesmos homens. Essas imagens e esses espetáculos não precisam ser verdade. Aliás, verdade não existe. Não importa se isso não está realmente vinculado a uma verdade. Importa que isso gere espetáculo. E nisso está o problema que o diabo vai levando tanta gente hoje. Na angústia, na depressão, nas aflições, no endividamento, porque não importa se é verdade, precisa ser espetacular. E na verdade o meu Senhor, o teu Senhor, Ele é a verdade. O que Ele quer não é o espetáculo, o que Ele quer é a verdade. O que é a verdade? Então eu posso publicar minhas férias, eu posso publicar a praia, eu posso publicar o aniversário, irmão, pode publicar você ajoelhando, Pedro, não tem problema nenhum, viu? Pode publicar tudo, mas que isso não seja apenas o intento do espetáculo, mas seja verdade. E aí você vai descobrindo que tem coisas que nem interessa publicar. Vou ficar publicando todo o prato que eu como? E aí você começa a ver algumas coisas que têm valor na vida. A moda, os objetos de status, as publicações, incluindo minhas publicações espirituais, que às vezes a gente nem discerne, é para a gente mostrar assim, uau, uau, como que, puxa vida, ô Senhor. Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Se eu tivesse do lado de Paulo, eu ia dar uma sugestão para ele. Paulo, você não pode pôr aqui entre parênteses os espetáculos? Porque lá na frente vai surgir essa palavra. Não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais, mas atentando-nos para as coisas que se não vêm, porque as que se não vêm são eternas. Nessa semana eu publiquei um episódio do podcast Palavra Afeta Tudo, que fala sobre as ideias na mente. E vale a pena você ouvir essa ministração, e depois você pode até ouvir os outros episódios, mas essa ministração, como a ciência fala do mundo das ideias, como a filosofia fala do mundo das ideias, baseado em coisas que Deus permitiu, não só a Grécia, mas até hoje homens entenderem. O que importa não é o que está na foto, o que importa não é o que está no palco, o que importa não é o que está no espetáculo, o que importa é o que está num outro universo, que é invisível, começa na minha mente, mas é o universo do mundo espiritual. E Paulo já havia nos ensinado, olha, não seja uma pessoa nessa sociedade que presta atenção só nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque nesse universo das ideias, das coisas que são realmente eternas, nele você tem que prestar atenção. Senhor, eu não quero guiar minha vida nesse tempo tão difícil, baseado, sem nem perceber, sendo levado como fila no metrô de São Paulo, ou como a onda do mar. Eu não quero, Senhor, e sendo levado por essa sociedade, por essa estrutura pós-moderna, por esse contexto espiritual que vivemos hoje, sem discernimento, eu quero entender que o que me importa é a verdade. Na verdade, o que me importa é a pessoa que é a verdade, Jesus Cristo. Então eu quero, Senhor, eu quero desfrutar de todas essas coisas, eu quero desfrutar de tudo isso que é maravilhoso, que está acontecendo hoje, mas eu quero primeiro, antes de tudo, ser alguém consciente que não está sendo guiado por Laodiceia, mas por Filadélfia, amor fraternal, eu falei lá em casa esses dias, que coisa abençoada a gente poder celebrar o casamento do Rafa e da Fernanda como nós celebramos, mas olha, se a gente tivesse ido ali na praça, alguém com violão, as autoridades do corpo de Cristo, as famílias reunidas, nós poderíamos nem precisar ter um genoflexório. Você vai depois saber o que é genoflexório. Nós poderíamos ter levantado um altar ao Senhor. Então, que bênção podemos desfrutar de tudo desse tempo. O balão, o avião com a faixa, seja o que for, irmão. Pode abundar, superabundar na sua criatividade, mas que bênção quando aqui dentro tudo é real. Quando eu não dependo dessa sociedade de espetáculo. E talvez na minha vida e na sua vida existam coisas que estão sendo motivo de oração, ou de frustração, ou de depressão, ou de desânimo, porque esta sociedade está impondo, tem que ser assim, e você vai para diante do Senhor, não, eu não vou me guiar pelo que se vê, eu vou me guiar pelo que não se vê. E onde é que alguém tem alguma coisa que não se vê e que é real? Só o reino de Deus. Ah, Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu quero mais busca na Tua presença. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, leia comigo. Assim, pois, irmãos, capítulo 8, verso 12 de Romanos, 12 de Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Eu, de novo, se eu pudesse estar do lado de Paulo, talvez faria uma sugestão. Senhor Paulo, não dá para colocar um parênteses aqui? Assim, pois, somos devedores, não à carne. Aí põe aqui um parênteses, hein, Paulo? Não à sociedade do espetáculo. Como constrangidos a viver segundo... Põe aqui também, Paulo, aqui, olha, senhor Paulo. Põe aqui do lado um parênteses, ó, Instagram. Modelo padrão de Instagram, segundo a carne. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque se vivermos segundo a carne, e eu não estou dizendo que faltou alguma coisa na Bíblia, tá bom? Não estou dizendo que a Bíblia precisa ser melhorada, tá bom? Só estou brincando com você, para a gente entender que isso que Paulo está dizendo, contextualizado, visto no contexto de hoje, continua absoluto. É isso mesmo, constrangidos a viver segundo a carne, constrangidos, eu tenho que ter, eu preciso fazer, tem que ser assim, eu tenho que publicar, porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Muitos estão nesse caminho, depressão, tristeza, angústia, e não precisa acreditar no post de amanhã dessas mesmas pessoas, que eles também vão te inspirar sucesso. Uau! Mas a maioria dessas pessoas está perdida em depressão, em tristeza, em angústia, em ansiedade, em competições. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito de Laodiceia, não pela opinião própria, mas pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, meu paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Leia também comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Assim como Deus deixou registrado, através de Daniel, sobre os quatro impérios da terra, Deus deixou registrado, através de João, sobre as sete igrejas do Apocalipse, as sete fases da história do homem, as sete estações ou fases da história da igreja, assim como Deus deixou registrado com Paulo, instruções que seriam absolutamente pertinentes, fundamentais para a nossa realidade hoje. Por isso, não desanimamos na pandemia. Eu teria sugerido, Paulo, põe aqui um parênteses aqui, põe na pandemia, sabe por quê? Vai ter um negócio da pandemia e é onde vai muita gente se desanimar. Por isso, não desanimamos. Diga ao Senhor, por isso eu não desanimo, Senhor. Diga ao Senhor, mas efetivamente, por isso eu não vou desanimar, Senhor, por nada. Senhor, mais do que isso, por isso eu vou me renovar, eu vou me fortalecer, eu vou me levantar, eu vou ser resiliente, eu vou buscar força, eu vou me encher do Espírito. Senhor, mas não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que esse nosso homem exterior fique com mais rugas, mais cansado, mais, até pegou Covid, não importa, Senhor, contudo, o nosso homem interior, nas coisas que não se veem, se renova de dia em dia. Eu quero isso para mim, Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação da pandemia ou do final dos tempos, ou de guerras pessoais ou de problemas familiares, não importa, questões financeiras, profissionais, do comércio, não importa, não importa, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Diga comigo, o justo vive pela fé. Diga mais uma vez, mais alto. Diga comigo, o justo não vive pelo que se vê. Não viva mais pelo que você viu no Instagram, nos posts, nem no Jornal Nacional, nem no Nada Record, para ninguém achar que eu estou falando alguma coisa da Globo. Não segui mais pelo que se vê, porque o que se vê é temporal. O meu Senhor, que reina sobre os quatro impérios, sobre as sete igrejas, sobre as sete fases, sobre o sétimo homem, não importa qualquer uma dessas coisas que Paulo escreveu, o meu Senhor que reina sobre tudo isso, Ele habita em mim, eu sou filho, sou guiado pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito do Senhor, eu sou guiado não pelo que eu vejo, mas por aquilo que está no reino do Espírito, aquilo que o Senhor me ensina na sua palavra, que o Espírito Santo me revela, eu vivo pela fé. Como é que você está vivendo? Sua vida profissional, seus sonhos, seus projetos, sua agenda dessa semana, como é que você está vivendo? Esse mesmo senhor, Guy Debord, ele disse assim, no mundo realmente invertido, para ele, em 1967, o mundo já estava virado. Imagina o que é que havia antes dele. E aí você pega irmãos, servos do Senhor, pastores, teólogos, que há 100 anos, 150 anos, 200 anos deixaram escritos onde é que vamos chegar. Olha como a sociedade está, olha como a igreja está. O que é que eles viviam? Senhor, o que é que realmente Paulo vivia, meu Deus? Senhor, o quanto nós estamos longe do padrão do Senhor? Esse homem diz, no mundo realmente invertido. O verdadeiro é o momento do falso. Eu não quero isso para mim, Senhor. Eu não quero ser enganado, manipulado. Então eu formo minha opinião, porque aquilo que eu acho que eu penso, e aí eu construo um mundo ao meu redor. Senhor, eu quero me render aos pés da cruz. Nestes dias, eu quero ir para diante do Senhor. Eu quero ter experiências profundas com o Senhor. Eu quero ter experiências pessoais de adoração, de quebrantamento, do Teu Espírito vindo me visitar e eu me derramar na Tua presença. Eu quero isso, Senhor. Você pode levantar a sua voz, você pode levantar as suas mãos, você pode dizer isso com suas orações, com suas palavras, Senhor. A opinião própria de Laodiceia, Senhor, está levando as pessoas a tomarem as suas próprias decisões, sentirem, pensarem e viverem de acordo com o que querem. Senhor, eu não quero isso. Eu quero, Senhor, me encher do Espírito.